November Alpha 300, inicie um curto 360 pela esquerda, reporte interceptando o sinal do 17, Índia November Alpha. Reportaria interceptando o sinal do 17, Índia November Alpha, curto 360. Passarido 2230, informa o tráfego à esquerda do eixo da 10, um Charlie 150, 1910, mantendo espera, não interfere com seu pouso. Já estamos com o tráfego no TICAS. Aquilo Zulu visual com a TR da passarela do final do 10. Após a passagem do ATR, alinhar e manter cabeceira 10, Lima Aquilo Zulu. Foi direto do Zona, Alfa Tango Tango. Gol no 8624, chama agora Centro Recife em 126.85. Recife 1285, obrigado, é um bom dia. Bom dia. Aos 109. Livre pouso em Genoveral. Do 2230 no solo às 37, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. 121 no décimo 9, uma boa tarde. Boa tarde. Tô bom no 167. Puxa, direcionamento, posição 110. Autorizado, direcionar contato. Boa no 167. Boa no 160. Boa no 167. Passarei 2230, taxi Aquilo, passe 3, cadê a aceleração? O Lima Aquilo Zulu, autorizado decolagem pistão no 0, vento 110 graus, 109. Meu índio November Alpha no solo aos 39, autorizado backtrack, reporta livrando para o Pátio 4. Lima Kilo Zulu, decola aos 39, autorizado iniciar a curva à direita, reporta para o cruzamento final da pista 35. Vai chamar cruzamento a 3. O 4463, passa nível 140, chama Recife em 125, decimal 10. Tá, 354 com 130 PB 330 Guarulhos. 330 Guarulhos, PB? 130. A CV é Índio, ponte para dono 02-295, legal no 013. O Xanai é 62. CV é Índia November Alpha, boa tarde. Trulho Papa Santo Lima, Quilo Zulu. Papa Santo Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu, controle, bom dia, Santos de Colégio, mantém um no meu pé, Santos de Colégio. Pode falar da base de cima, Quilo Zulu. Chamado farol da base. Salvador, Xané 62, 4 posicionando na Jato. Então, Romeu, Galeão. 123, Galeão, 360, autorizado, defesa Lu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Eoleta Modman, controle 119.8, adicionando 5007. Galeão aprovado, 360, defesa Lu no 0, da Eoleta Modman. Controle 198 5007 no transponder 6293. Bom, é essa quanto custa? E portará no 5. Salvador, vou no 167 para o táxi. 184 a bordo, 415, alterna Galeão. Vou no 167, aqui é Índia, ponte espera da 012, 895, no 013. 1013, Índia, ponte espera 285, vou no 167. Xané 6254, decola aos 44, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Localizador, Patama, tá? Patango Tango, ciente, completa final, torre 295, Alfa Tango. 2295, Patama, tá? Olho Salvador, boa tarde, Xané 6254. Xané 6254, boa tarde, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, Xané 254. Deu, né, Fox Tracinho, obrigado. Alfa Tango Tango, boa tarde, pouso na 10 ou no 7? 10, cara. Alfa Lima Guadalho. Ah, o plano original era para as 13h30, era isso? Esquema. Supervisor para 105 no rumo do aeroclube de Vera Cruz, após a vertical do, de Vera Cruz, direto Conquista. Autorizado de Unduval, regulando para o norte. Controle 119.8, funciona. 0121, meu foco firme. Voo 1167, boa tarde, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final. Até a próxima, voo 1167, quando possível, já. Ciente. É só guardar a transferência. Tango, tango, baixou e travou? Sim, aqui, ó, botou externo, baixado e travado, ó, botão, botão. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Alfa Tango Tango. Autorizado pouso, pistão no zero, Alfa Tango Tango. Taxi 2895, voo. Bravo, boa tarde, confirmando o sobrevoo. Voltando de Bravo, quem estiver externamente em novembro autorizado, decola 1, decola 10 mais coordenação. Com a torre, 198.95, aciona 0137. Grande abraço. Bravo, 19.8, controle para a decolagem, chama torre, 198.95. Grande abraço. William Bravo já acionado? Decolagem por conta em risco na RMA, o vento no aeródromo 120 com 10 nós, reporte fora do solo. Gol no 167, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, gol no 167. O tango solo aos 49, direita na delta, 121, decimal 9 o solo. Pode 3. Opa, tango, tango, pode 3. Afirmo 2000, livre LS, voando duna, chama estabilizado, chama estabilizado. 3290. 3290, livre testemunha até 2020. No 167, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 109. Lima livre acionar, estamos pronto para o táxi. Para o sangue de abraço. Bravo, decolado 50, da presente proa da cabeceira 17, aguardando para o cruzamento do eixo da 1028. Positivo, senhor. Da 17 para aguardar no cruzamento. 06254, passa o nível 150, chama Centro Recife, em 125, decimal 1. 25, Ana, boa, 6250. Bom dia. Tango Índia Bravo, tráfego avistado, dá presente, autorizado pro do farol de Itapuã, o ajuste 10012, aguardando transferência. Dá presente pro de Itapuã, aguardando para transferência, o Bravo. No 167, decola 51, no controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 098, obrigado amigo, bom serviço. Controle Salvador, gol 1167, boa tarde. Boa tarde, 1167, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, gol 1167. Na Quebec. Linha do litoral sul, chamo controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa. Olhe Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeo, Tango Índia Bravo. Papa Romeo, Tango Índia Bravo, prossiga. Oi, tio. Tá a linha do litoral aqui, farol de Itapuã. Vai prosseguir 500 pés até fora da barra. Cliente, mantenha a visão na escuta, até hoje abraço. Positivo, inicialmente vai fazer um 360 aqui em cima do farol de Itapuã e prossegue. Peguei 290, próximo ao externo, chama agora 2118-95, com voo. Já aí, com mais estabilidade. Então agora 295, está 3290. O procedimento está correto, afirmo, é BDEV após laser, reporte puxa, senhor. Cuidado visual, vai ser travado na 10. 3290, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Cliente, aguardando autorização de pouso, está 3290. Padua Chané, 62193, para puxa, acionamento na 5. 2193, autorizado, puxa, reporte. O piloto avisado que tem uma posição? Gente, o Oxa número 213 está autorizado, puxa, passa no táxi. Confirmado, 6203, esse nível para a semana para o fim. Afirmo. Cabeceira 17, o vento 120 graus, 109, com meio foco limpo. Então 3290, vento 120 graus 109, autorizado pouso, pista 10. Sete livre pouso, pista 10, tá 3290. Para informação, tá 3290, um helicóptero iniciando decolagem com proa norte da cabeceira 17, pista auxiliar, não interfere com seu pouso. Sete. visual, vento 120 graus com 109, decola aos 55. Chame agora 119.8, tenha um bom voo com o meu Papo Clima. 198, dá a tropa. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Lima, boa tarde, prossegue. Decolou com Proa Norte na sua escuta, comandante. Aí com Proa Norte, Serra November, Juliette Delta, mantendo 500 pés. Confirme. Decolou com Proa Norte, comandante, na sua escuta. Vai com Proa de Feira de Santana, Serra November, Juliette Delta, tá acionado 0121, mantendo 500 pés. A gente mantém esse visual, Papa Romeu, Romeu Fox Lima, e na escuta do controle, repórter Librano CTR. Repórter Librano CTR, Romeu Fox Trot Lima, grato. Solo 57, direita 121, decimal 9, solo. Direita 29, tá 32, nota. Meu Fox Lima, qual é o seu tempo de voo total? 40 minutos, comandante. Ok, gente. Controle Mike Gillette, Romeu. Alfa, reportagem da Gillette, na 3290. Você escuta. Poste na final para pouso, Mike, Gillette e Romeu. Poste na Romeu. Pelo Zulu, controle. Confirme chamado de pouso em conquista. Entre, Zulu. Confirmando Juliette Bravo Delta. Autorizado, decola pistão 0, cola A. Esquerda, sai da Momo. Atenção, batata após, vai voar direto lá para após barreiras. Controle 119, decimal 8, aciona 5047. Correto cotejamento, porém modificar a tradição Momo, código após direto. Tem quatro processos, a porta ou depois. Portão 3290, ingresso de 10.08. 10.08, portão 3290. O azul 4089, escalas de push, interferir com maquiamento até o portão 08. Que é. Show, azul 408. Confirmando, um aeronave da Tata taxiando até o portão 08. Se necessário, reboque até mais à frente. Aguardo o parqueamento mesmo, ok? 08. Azul 4089. 08, livre. 408. A levidade via índio, pode parar do 02, 295, legal no 02, chama 213. Já não pode esperar, 1989, 2. 9, taxi 6 em Índio, Portugal 902, 795 e 9902. Salvador, boa tarde, essa né, 6213, pronto no ponto de espera. O Xané 6213, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola pista 10, Xané 6213. E aí, Romeu, boa tarde. Azul 4089, boa tarde, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Bom dia, Bravo. Qual o seu tempo previsto de voo na Farol da Barra? Isso tem um bom voo. 1998, obrigado, bom dia. Então, bom dia, Bravo. Reporte livrando Farol da Barra para a região do Mercado Modelo. Tango Lima, Kilo Zulu. Para 8.000, para 10.500, a 56 milhas de Salvador. Chame agora Centro Recife para informação de voo e alerta. Frequência 128, decimal 8. Lima, Kilo Zulu. Bem-vindo, ainda tão alto, desce para 4.000, 1012, direto pelo. Identificação permanece em vigilância. Salvador, boa tarde, Oceané 6213, Tael. Peguei Lisboa, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda 6213. Meu Fox Lima, controle ciente, frequência livre, não há tráfego a reportar. Bom voo. Azul 4089, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 1, 10 graus, 109. 408. Tamam. Salvador, 3193, informação Romeu. 393, Galeão, 360, via Pesulo 10, da Colops 10, curva direita, saída da El, Leda, ótima. Controle 1 no 9.8, acena 5055. Obrigado, Galeão, nível 360, conforme rota, primeira aerovia Pesulo 10, cola a saída da El, Leda, curva à direita. Após Leda, Mota, 119.8, controle 505, transponder, na 3.1. 4.089, decola ao 07, controle agora 119.8, tem um bom voo. 119.8, obrigado, uma boa tarde, Azul 4.089. Salvador, boa tarde, Azul 4089, está passando mil pés para o 340, perfil da Dael. Azul 4089, controle, contato radar na decolagem, submantenho de voo 340, direto Leda. Ok, desconsiderando a saída, vamos voar direto à posição Leda, obrigado, Azul 4089. Autorizado cruzamento ao 17. Ainda bravo, mantendo o visual 510 de altitude, bravo. Peguei espação 150, chama Recife 1251, boa viagem. 251-6213. Boa tarde, assina a identificação direto em TAP. Desça para 3.010.012. Gente, direto em TAP. Só confio que descendo para 3.000. Sim, desce e mantém 3.000. 5240. Azul 4089. Confere, chama agora Recife 1251, boa viagem, Azul. Gente, chamando Recife agora 251, Azul 4089, uma boa tarde, ó. Controle 6141 da Alçanera, pode voar da presente do Nascimento. Ok, Duna, se tiver condições de navegação própria, completar a aproximação ILS e estabilização. Vai voar Duna, então, completa o formato próprio que está com referência do Oceano 1 ou 4? Ok, gente, para 2.013.012 e estabilizado o localizador. 2.012, autorizado, reporta estabilizado o localizador, Oceano 1 ou 4? Puxa, boa tarde. 3-5-4-8. 962, boa tarde, prossiga. Identificação vigilância, voa Mari, desce 050, vigilância. Ou 050. De voo 050. reporte na vertical aí da fonte 9. Gate 5240, direto Duna. Direto Duna 5240. Uno 962 reautorizado para 4.000 pés. Ou Uno 962 reautorizado para 4.000. Alô, Salvador, está 3193 para puxar de estacionamento. 393, aguarda a TR liberar o passe PI, depois inicia o push aportado. Após a TR liberar o passe, inicia o push aportado. 393. Boa tarde, hoje é DF-5, acima da identificação DF-060, chegada a MAN. Altímetro 012. C4467-66, volta com o comando de táxi, índio, ponte de operador 02-295, legal no 02, deslizando o táxi também possível. Agilizar, via Índia, 35447. 44, boa tarde, aciona a identificação, desce 050, voa Mari. Fiquei com 44. Yeah, request permission to push back from gate 11, and please confirm the position is patio 3, where we'll be towing the aircraft. I don't understand. Say again, please. Yeah, I request permission to push back and tow the aircraft, I believe, to remote position, patio 3. American 9. 198, start the push and report it right to tow. Okay, American 198. 447, a linha de call imediato. 447 autorizada, né? Decolapso na 0 vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 1. 89, 5, 1, Chanel, 6, 1, 4, 1. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Novamente, bom pouso. Edu. 5240 da Skype, reautorizado para 2.000 pés livre LS, direto Duna, chame estabilizado no localizador. Sente 2.000 direto Duna, chama lá estabilizado. 1012, como a TR da Trip decolando a pista 6141, cheque trem livre pouso, 90 graus, 1-1-1. Livre pouso, 6141, baixo, 8, travou. 5447, decolado 221, chame controle em 119.8, bom voo. 19.8, 5447, muito obrigado. Seção fraud, controle 119.8, chame 5067. 316-370, Zulu 19, Bangu, Abuco direto. Momo Frote, curva esquerda, colanda 10, 198-50-67. Correto, ponto push, o Tata 32 foi no meio. Reportará. American Unannounced Retour until April 3. Reporting on it. Passando para equipamento 25447, passando transponder 5047. Contato radar vigilância 5447 da frente. Recebendo equipamento 2 agora para o 5447. Vivo, Alpha e Charlie. Obrigado. Linha 2, autorizado direto do 962. Direto do 962. Salvador Brown, American 198. American 198, clear. Report a beam gate 06. Okay, understood. Clear to go to patio 3. Affirmative. 1-2-1-9. Ah, direito é 1-2-1-9. Eu chamei. 1-4-1. Unidade de índio, ponte para dono 0-2, 2-9-5, legal no 0-2, 3-9-3. Livre táxi a Índia, pode esperar 11895 com 1012, ruta 3193. Índia. 141, livre, não? Será meu 141, Alfa Juliette, com 01. Alfa Juliette e 01, 6141. Sarei 2230, Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no zero, curva direita, saída arbota, eleva, após rota, opiló, após direto, controle 1-9-8, aciona 5072. Luz passarela. Chamei a 315, reautorizado 4.002 no último. 4.001-012-63. Pode prosseguir até 2.000, 962-63. 962 autorizado 2.000, livre LS, direto do turno, estabilizado no localizador, ou 962. 2, pode ser estabilizado. 5240, estabilizado visual. Ciente, completa aproximação 3.000 do externo, chama a torre 118.95. Ciente, autorizado 118.95. Reautorizado para 3.000 pés na chegada mais. 3.000 pés, 6.325. Controle, trip 5447 solicita 15 graus à direita para evitar a formação. Trip 5447. Confirmando o tráfego que está a posição 12 horas e 962, não sei se pode ser cria, né? O helicóptero está no máximo 500 pés de altitude. Ok, obrigado. Livre pouso 190, vento 1, 90 graus, 90. Livre pouso 5240. 3 1 5, o senhor está 5, 6 milhas para a duna, qual é a sua velocidade? 150 nós. Confirme. É, minha 3 1 5, confirma. Em redução agora, mais 250, presente. Ok, vamos que eu estou seguindo a aeronave 737, com velocidade já reduzida, a aeronave que precede a número 1. 763. Avisado, 962. 962, 2 milhas do externo, completa LS, torre 118, decimal 95. 098, boa tarde, obrigado. Beleza? 344, continue via chegada Mari, agora autorizado 4000 pés. 4000, via Mari, então 3144. Controle Salvador, boa tarde, está 3193, decola na Dael. 3193, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Brasileira, 3193. Pode descer para 2000, 6315. 6315, 562 externo, sua velocidade. Já faz, reduzão, redução. Ok. Reporte full e alerta. Ok, vai interceptar, tomar pro. Santos 3144, autorizado 2000, livre LS, chama estabilizado. Descendo para 2000, autorizado e aliado, para reportar estabilizado, 3144. Paulo Salvador. 62, livre pouso, pistola 0, vento 1, 90 graus, 90 nós, confirme embaixada travada. Confirme embaixada travada, livre pouso na processo, 90. E Mike Zete Romeu, mantenha-se na escuta do controle. Manterá Romeu. Gente, bravo. Três no cinco, uma milha do externo, o tráfego precede está 3 milhas à sua frente, reduzido. Redução, 63 no cinco. Ok. Completa a aproximação, torre 118, decimal 95. 95, 63 no cinco. Eu poderia fazer um 360 aqui, ficou ruim. Não, negativo, o 360 não está autorizado. Se o senhor não tem condições de coletar para a aproximação, o senhor arremete mantendo 2 mil. Sem problema, vamos arremeter daqui mesmo, 360. Ok, mantenha 2 mil pés, curva à esquerda para o 360, na minha 315. Remete para o 360, é isso? Sim, arremete esquerda, 360, mantenha 2 mil. 360, mantenha 2 mil. Janeme 6315.

962, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, voo 962. 118-95-3144. Ocean 6315, curva esquerda, proa 280. Esquerda 280-65. Torre Salvador, Tan 3144. Tan 3144, check trem livre, posto 10, vento 100 graus, 109. Altímetro 10, 112. Tráfego de avistagem. Quer livre, posto 10, Tan 3144. Confirma, aeronave? 3296, tá autorizado, puxa, ponto frontal. Esquerda, proa 200. 200, 63, 65.